meus lábios vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. Graça, abençoa quem Deus quer libertar.